enxergando o seu rosto no fundo do copo. Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver. Feito miragem, me confunde, me tira o som. Passo a noite acordado, querendo você. A luz da lua acanhada atrás da cortina. Toda noite espiava a gente se amar. Depois que você foi embora, escureceu meu mundo. Até a lua foi embora e não quer mais voltar. Ai, ai, ai, ai, ai. Durmo te chamando. Ai, ai, ai, ai, ai. Acordo chorando. Tô bebendo todas as pingas do mundo. Tô enchendo o copo que não tem fundo. Já tentei largar, não vejo saída. Enxergando o seu rosto no fundo do copo. Toda noite eu tô bebendo pra poder te ver. Feito miragem, me confunde, me tirando som. Passo a noite acordado, querendo você. A luz da lua acanhada atrás da cortina. Toda noite espiava a gente se amar. Depois que você foi embora, escureceu meu mundo. Até a lua me deixou e não quer mais voltar. Ai, ai, ai, ai, ai. Durmo te chamando. Ai, ai, ai, ai, ai. Acordo chorando. Tô bebendo todas as pingas do mundo. Tô enchendo o copo que não tem fundo. Enchendo